tentei te dizer que o céu para mim era estranho, mas esbarrei em mim mesmo na desestrutura do meu ego. Sei lá, não sei te dizer. Às vezes eu não me compreendo, mas lá no fundo eu sei, existe luz no fim do túnel. E eu atravessei, yeah, com olhos fechados, sei que mergulhei, yeah, em águas escuras, mas eu confiei, yeah, que o fim do túnel era o princípio de mim. Bem que eu tentei te dizer que o céu para mim era estranho, mas esbarrei em mim mesmo na desestrutura do meu ego. Sei lá, não sei te dizer, não sei. Às vezes eu não me compreendo, mas lá no fundo eu sei, eu sei. Existe luz no fim do túnel. E eu atravessei, yeah, com olhos fechados, sei que mergulhei, yeah, em águas escuras, mas eu confiei, yeah, que no fim do túnel era o princípio. Eu atravessei, yeah, com olhos fechados, sei que mergulhei, yeah, em águas escuras.